So we toured the towns in hope that the townsfolk hear our song. So if you hear our guitars playing, don't you wait too long. We're just two guys who made your souls bursting alive. So when you make a wish upon a shooting star, remember just two guys will never go that far. Começando o primeiro episódio, não é o Já Ouvi Esse Disco, você está no feed do Já Ouvi Esse Disco, talvez você esteja no site do Já Ouvi Esse Disco, mas não é mais um Já Ouviu Esse Disco, é o programa novo do feed do Já Ouviu Esse Disco, é tipo o SBT quando lança um programa novo do Silvio Santos, que não é o programa do Silvio Santos, que foi de baú da casa própria aí esses dias. Esse programa aqui é o Dois Caras e uma Cal, Two Guys, One Cal, por favor, não confundam, já peço desde já. E nós estamos aqui no Macau, e quem são esses dois caras? Um sou eu, Danilo de Almeida. E eu estou aqui, sou o Pensador Louco, e por favor, não confunda com Dois Caras e uma Vaca. E finalmente, né, eu falei no episódio que saiu aí recentemente, né, o último episódio da sexta temporada, que ia ter um programa novo aqui, que é até um participante, um amigo, um ouvinte, mas não falei quem era, e tá aqui agora ele, Pensador Louco, um crânio que abrilhanta essa podosfera magnífica, a podosfera de verdade, não essa que veio aí depois em vídeo, e agora ele está aqui, é o novo contratado da Já Ouviu Esse Disco TV aqui, e prometo que ele não vai ir de participações esporádicas. Queria dar meu muito obrigado e meu bem-vindo ao Pensador Louco por estar aqui nesse novo projeto do Já Ouviu Esse Disco, e que é um projeto do Pensador Louco também. Não vai pensando que eu sou o patrão e mando aqui, não. É um projeto nosso. É, cara, pô, muito obrigado. Eu tô quase me sentindo um ser humano depois de tantos elogios. Isso raramente acontece na minha vida. Mas o Pensador Louco veio aqui pra brilhantar esse podcast, e principalmente... Vou escurecer. É, também, tem esse ponto de vista. Que já ouviu esse disco aí que já tem muitos anos, é muitos anos o caramba, acho que tem 2, 3 anos, eu nem lembro qual que é o ano de estreia do programa, mas já tem um tempo, sempre foi eu trazendo meu ponto de vista sobre discos, né? E há muito tempo eu gostaria de fazer um programa onde não só eu falo, mas tem um outro ponto de vista, e nada mais do que trazer uma pessoa de uma geração completamente diferente da minha, com... Apesar da gente ter gosto parecido, né, Pensador? Tem muita coisa que a gente diverge, né? Caramba. E isso não é ruim. Isso é bom, na verdade. Exatamente. Até porque, e até esse projeto, quando eu pensei em chamar o Pensador, eu queria fazer por quê? Trazer um pouco essa dualidade de geração, ali a partir da visão da música, porque eu consumi, descobri música de um jeito, fui em shows já sendo de um jeito, o Pensador já... Vendo uma geração completamente diferente de tudo do que eu vivi. Ouvinte, né? Nesse momento você olha pra baixo na faixa de áudio, vai estar a legenda, vai dizer assim, velho. Não, e assim, e também não é de um jeito ruim. Por exemplo, um episódio muito que eu quero fazer aqui pra frente, neste projeto aqui, é a gente falar sobre shows que a gente viu e tal. E o Pensador sendo velho, no bom sentido, ele viu shows que nós que temos aí menos de 35 anos nunca vamos ter oportunidade de ver de novo. Pô, isso é muito foda, pô, tá ligado? Então tem esse lado bom de ser velho. Eu acho que é meio que um yin-yang da coisa, assim. Você e o ouvinte que estiver ouvindo ali do outro lado provavelmente nunca terá chance de ver shows que eu vi. E ao mesmo tempo eu não terei chance de ver shows que virão porque as costas doem e eu não tenho mais como ir no show. Exatamente, tem todo este ponto, que é exatamente o que eu queria trazer. É equilíbrio. Aí dois pontos de vista aí sobre a música, e não só a música, a gente pode comentar outros assuntos, enfim. Ainda mais porque o Pensador é um cara muito culto em relação a livros e filmes e tudo mais. Então, trazer essa inteligência que faltava nesse podcast, finalmente... Vai ter alguém inteligente aqui no seu feed aí pra falar com propriedade de algum assunto. E finalmente, digo eu, tem alguém pra me chamar de inteligente. Pena que meus pais já morreram, não posso provar pra eles que eles estavam errados. Olha aqui, mãe, escuta esse áudio aqui, tá vendo aí, ó? Você passou a vida me xingando, olha aí, estão me elogiando. Eu vou fazer a sessão Ouija pra ela ouvir esse episódio. Mas, basicamente, o projeto é isso. A gente vai pegar aqui e falar... A gente pode comentar disco, sim. O pensador quiser indicar um disco pra gente ouvir, resenhar, vamos falar de disco. É, notícias, eu tô com uma ideia, pensador. Até vou abrir aqui pro público, diga, pro público abra. Já ir se familiarizando. Pra gente pegar uma notícia relevante da semana e de repente a gente abre o programa falando essa notícia e comentando, fazendo nossos comentários, não só com a notícia, mas com o assunto em voga ali, que envolve a notícia, e a gente comentar nosso ponto de vista. Por exemplo, que nem um programa que eu quero muito fazer, já adiantar aqui, é sobre o vinil, finalmente, depois de não sei quantos anos, passar o número de vendas do CD, né? Que é uma coisa que, pô, acho que é mais de 20 anos que isso não acontecia, até mais se marcar. E a gente comentar em volta disso, né? Como que a gente consumia música e tal. Tem muita coisa pra gente explorar. Basicamente é isso. O pessoal que ouvia o Doublecast que eu fazia junto com o Leozão No 7, um abraço pra ele se estiver ouvindo aí, é mais ou menos um Doublecast, só que uma coisa que eu tava tentando pensar é que, tipo assim, eu e o Leozão, a gente é da mesma faixa de idade. Então as nossas referências de música, de filme, é tudo a mesma coisa. Agora não. Agora eu vou ter uma referência, de repente eu vou trazer um meme aqui que o pensador nunca ouviu falar. E ele vai me trazer uma referência de um cinema, de uma música que eu nunca ouvi falar também. Possível. E a gente vai aprender junto. É isso aí. Então, o programa de hoje, já enrolei aqui mais de 6 minutos e blau, é talvez, só talvez, eu não vou dar 100% de certeza. Talvez tenha pessoas que assinem o feed do Já Ouviu Esse Disco que não conhecem o Pensador Louco. Pode ser que aconteça, o que eu acho muito difícil. E se não conhece, já tá errado. Vai ouvir os projetos deles, que a gente já vai falar daqui a pouco melhor sobre isso. E se não conhece, então, safado, desocupado, inferno, vai ouvir o catálogo do Já Ouviu Esse Disco, porque eu hosteei um episódio dessa porra. Você é burro, cara, que loucura. É isso que eu ia falar. Assim como pode ter um público do Pensador que vai chegar aqui, que não me conhece, que não conhece o Já Ouviu Esse Disco. Então eu queria fazer desse episódio aqui uma espécie... Eu vou usar essa palavra, mas não queria usar bem essa palavra. Uma entrevista. Mas não é bem uma entrevista. A gente vai se apresentar aqui, falar um pouco de podcast, de música e tal, pra já deixar claro qual que vai ser a tônica dos próximos episódios, né? Essa dualidade que tem entre a gente e que vamos nos completar aqui para comentar os assuntos da semana. Então, se você não conhece o Pensador Louco, Pensador, onde que é que o pessoal pode ouvir seus podcasts aí? Cara, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, tem uns 12 anos já, pra provar como essa porra não apenas, tem futuro. Apenas, né? Apenas 12 anos. Apenas 12 anos. E você pode escutar lá em bladobladoblado.pensadorlouco.com, tem podcast sobre música que você provavelmente nunca ouviu na vida, podcast sobre filmes, às vezes desconhecidos, tem audiodramas de autores em ascensão, Danilo esteve lá recentemente fazendo um audiodrama muito foda, tem podcast sobre quadrinhos, tem um monte de coisa pra gente drogada lá, aprecinha aí sem moderação. Então se você não conhecia o Pensador, vamos bater um papo, você vai conhecer ele, depois que acabar esse episódio, você vai lá ouvir os podcasts, né? Pra quem gosta, tem coisa de música, tem filme, tem quadrinho, tem tudo, você vai ganhar um conhecimento foda lá. E eu posso já começar com uma pergunta, Pensador? Mas porque venha. Você falou aí dos seus podcasts, eu já queria engatar aqui. Dale. As perguntas. A gente separou alguns questionamentos, as perguntas ali, pra gente se fazer pra vocês aí, ouvintes que não conhecem os dois, ficarem um pouco por dentro. Você falou que desde 2012, você começou mesmo em 2012, ou tipo assim, foi em 2012 que você acertou o ponto ali dos podcasts, e principalmente, por que que você começou a fazer podcast? Qual que foi o lance? Você falou assim, tá aí um negócio que eu quero fazer, porque o podcast hoje é luxo, né? Todo mundo, a palavra podcast hoje tá na boca da galera. Mas há uma década atrás era um nicho do nicho, tá ligado? Pois então. Então como que você, tipo assim, começou a fazer isso? Quando que foi exatamente assim que você começou a gravar e tal? Cara, então, minha aproximação de podcast, assim, foi um troço bem, bem estranho. Eu acabei sabendo da palavra podcast através do Nerdcast, aquele podcast menor lá. Mas aí? E eu admito que depois de ouvir acho que uns 8 episódios dele, eu falei, isto aqui é uma merda e eu não quero mais ouvir isso aqui. Eu realmente não gostei do conteúdo deles por N motivos, assim. Para um podcast que atingia tanta gente, assim, eles eram extremamente... Do jeito que rola hoje em dia, virou meio que um padrão assim, eles eram muito interpretativos com a qualidade das informações que eles passavam, vamos dizer assim, para ser mais educado, e eu parei de ouvir. E aí, depois de um tempo, lá no Cheater, eu tava e eu fui recomendado de ouvir o Pod Trash lá, e eu sempre gostei de cinema, e entre o cinema, eu gostava de cinema, gosto de cinema trash, e eu fui ouvir, e dali eu comecei a ouvir, comecei a me interessar, ouvir mais, e daí um cara, o Eric, lá do Aracnofan, ele sabia que eu gostava de quadrinhos, é um podcast sobre o Homem-Aranha, ele me chamou, pô, manja de quadrinho, vamos gravar um dia, e eu falei, vou. Como? Não sei, não tenho microfone, não tenho nada, mas... mas eu fui lá, gravei um episódio, achei a experiência divertidíssima e fui matutando na cabeça e acabei fazendo, assim, na cara, na coragem, sem equipamento, sem nada, assim, 12 anos que eu tô fazendo, assim, mas você pode botar, assim, que o primeiro, os primeiros 30 episódios, assim, eu pularia, porque eu não tinha conhecimento de edição, eu não tinha equipamento, não tinha nada, cara, eu tava fazendo, assim, com aqueles microfones horrorosos de camelô em forma de girafinha que criança comprava. É o famoso microfone pinto de macaco que você usava? Esse... aquele que vinha junto com o computador branco? Exato. E assim foi, cara. Eu comecei a fazer e tô aí desde então pela força da raiva, porque, volto a dizer, futuro mesmo não tem, não. Não tem, né? O primeiro podcast, eu não sei se eu já perguntei isso alguma outra vez na nossa conversa, já começou direto com o Teatro Escuro? Ou você teve alguma coisa antes e até chegar no Teatro Escuro? É, não, eu comecei, eu era casado naquela época, eu propus isso pra minha esposa adorou a ideia e a gente chamou um conhecido nosso pra gravar, um amigo em comum. E a gente gravou e... ficou uma merda. O primeiro episódio foi uma desgraça completa. A gravação, assim. mas vocês horrível. Falavam de música? Do que vocês falavam? Não, naquele... Não teve... A gente falou de atualidades, qualquer coisa, assim. A gente foi abrir um papo... Ah, só ligou e foi gravando. Isso. Só foi falando. E foi horrível, assim, sabe? Uma série de silêncios desconfortáveis, uma série de sem saber o que dizer, e gaguejadas e etc. Aí quando acabou, eu matutei sobre aquilo uns 2 dias e aí falei com a minha esposa, ela concordou e fui falar com esse amigo nosso. Vamos gravar de novo, o mesmo tema, vamos gravar de novo. Ficou uma merda. Eu não tinha nem noções de captação de áudio. E aí ele falou, pô, irmão, quero não. Isso aí é uma merda, eu não quero participar. Você vai me convidar pra tua casa pra gravar áudio? Você tá maluco? Mas até hoje, quando a gente vai gravar com alguém assim que é a primeira vez ou que a gente tem pouco contato, sempre rola esse lance dos silêncios, né? Porque você tá chegando num lugar novo, você não vai sair atropelando todo mundo. Pelo menos eu penso assim, né? Quando eu vou gravar com alguém que eu não conheço. Exceto talvez por cunhados, né? E aí depois que você fez esse que não deu certo. Aí eu pensei comigo mesmo, cara, talvez isso não seja pra mim. Então a minha esposa na época falou assim, cara, você tá perdendo a coisa mais óbvia. Eu falei o quê? Ela falou, faz sozinho. A única forma que você tem de começar sabendo que vai sair do jeito que você quer é você fazendo sozinho. Eu comecei a fazer sozinho, fiz sozinho por um bom tempo. Na época foi o Som no Caixão e o Desleituras, não tinha participação. Eu lia comentários e tal, mas não tinha participação de ninguém. Até que o negócio começou a expandir um pouco e teve gente meio que se convidando. Pô, deixa eu participar em alguma coisa. E eu acabei encaixando gente assim. E hoje em dia é difícil eu fazer qualquer podcast que não tenha ao menos uma participação de alguém que eu goste, ou que eu preze, ou que queira participar, ou que apoie o projeto, e por aí vai. E isso, quando começou a dar certo, era o quê? 2013, 2014 ou era 2012, hein? Quando começou a dar certo... É, que começou a galera ouvir, comentar e querer participar. Aí foi mais lá pra 2015, 2016. Caramba! Não, foi um... O cara perseverou mesmo e tá aí. E pra puxar a minha próxima pergunta aqui, a gente precisa dizer, o Pensador falou que ele começou ali com o Som no Caixão. Som no Caixão é um dos quadros lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, que ele fala de música, né? Só que aí você vai pensar assim, ele fala do quê? Pink Floyd, Iron Maiden, Metallica. Não, o Pensador, ele é um cara... Outro motivo que eu quis chamar ele aqui também, que ele fala de música como... Não vou dizer alternativa, mas não é a música que você vai ligar na Globo e vai estar tocando. O Pensador fala de umas paradas mais underground, mas coisas que talvez você nunca ouviu falar. E é outra coisa que eu acho interessante trazer aqui pro jogo esse disco, que é, essas bandas que talvez não estejam no radar de vocês e talvez nem no meu, pra gente ouvir. O Pensador vai trazer esse ponto. E aí eu queria perguntar, Pensador, lá na sua infância, o menino Pensador, você se lembra quando que foi o momento que, se foi um disco, se foi uma música, o que, que foi o negócio que você ouviu e você falou, caraca, que é isso? E aí você virou esse cara da música, porque, querendo ou não, você é um cara da música, né? Você fala de bastante banda, ouve, a gente troca muita ideia sobre, sobre músicas em geral, muito rock, mas também outros estilos. E você lembra quando que foi esse momento que, tipo, meio que deu um estalo ou só foi uma coisa que aconteceu, assim? Então, eu era um moleque recém-chegado do Brasil, assim, eu não sou brasileiro, pra quem não sabe, eu nunca ouvi a minha voz de Boris Karloff, renascido do túmulo. Eu sou angolano, minha família me trouxe, nós fomos expulsos na Revolução de Angola pelos comunistas! Olha aí! Viemos pra cá e é aquele choque de cultura, né? A criança nos anos 70 vivendo no Rio de Janeiro, assim, ainda durante a ditadura, e tomando aquele choque cultural, que mesmo durante a ditadura era gigante, porque estava vindo de Angola, né? Então, meus pais, minha família, sempre foi muito tradicional e conservadora, não para os padrões brasileiros, mas para os padrões brasileiros barra angolanos, e tudo que eu tinha, eu vivia uma infância muito controlada, porque acho que, como todo pai, eles se preocupavam muito com a segurança aqui no Brasil, que era um país diferente e tal, era começar de novo em outro país, em outra realidade completamente. Então, eu só ouvia as coisas que eles ouviam. E, com o passar do tempo, eu fui começando a escutar música, não havia internet, a gente não tinha... Não o mundo, eu não tinha nem cassete player, assim, eu só ouvia os vinis do meu pai, da minha mãe, assim, e era tudo música portuguesa, fado, no máximo um Gypsy King safado que eles botavam ali, meu Deus, como eu odeio Gypsy King. E eu posso te dizer, eu não lembro exatamente como foi, eu acho que eu sempre gostei de música, eu não posso te dizer quando foi que eu gostei de música, mas quando eu comecei a gostar de música, pela irreverência da música, eu me lembro o momento direitinho, assim, que eu tinha um amigo que morava no mesmo prédio que eu, amiguinho e tal e coisa, assim, e eu via que ele tinha discos em casa e tal, e um dia ele botou um disco pra mim. Eu achei o disco extremamente engraçado, eu gostei do som, era um disco do Bezerra da Silva. Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem ó. E ele me emprestou e eu levei ele pra casa pra ouvir. E quando eu tava ouvindo... Essa história é ótima. Quando eu tava ouvindo o disco, sem fone de ouvido, que eu também não tinha, chegou numa música chamada Esse Cara É Todo Errado. No momento em que a letra passou pra... Ele foi num terreiro, a ordem era gritar pra Oxóssi, ele, por conta própria, gritou pra Xangô. Minha mãe ficou horrorizada porque era um terror contra o cristianismo, com os seus valores cristãos, aquela coisa de gente que adorava o diabo e essas religiões estranhas e tal. E resultado, assim, eu consegui salvar o disco, mas não o próprio pelo, que eu apanhei feito um cansamento. Então eu devolvi o que sobrou de mim daquilo, devolveu o disco pro meu amigo, assim. E aí eu pensei, bom, se eu apanhei desse jeito por causa de um disco do Bezerra da Silva, que basicamente era um disco de samba, pagode, assim, um disco inofensivo, pelo menos pelo lado que minha família insistia em censurá-lo, assim, eu falei, o que é que vai acontecer se eu fizer com um disco pior que esse? Então eu juntei um dinheirinho, assim, fui juntando, e um dia eu fui num sebo e eu entrei em casa com o Born Again do Black Sabbath. Cara, você fez na maldade mesmo, né? Não, eu fui na maldade. Se eu apanhei por causa daquele, vamos ver se eu vou parar na UTI com este. E aí foi uma guerra e tal, mas eu nunca mais parei. Eu finquei o pé, tive discos quebrados pela minha família, tive couro lanhado pela minha família, mas eu nunca deixei de ouvir, e daí foi só ladeira acima. brincadeira assim. Dessa época, assim, qual que foi a primeira banda, ou cantor, enfim, artista que você ouviu e falou, cara, caraca, isso aqui é bom mesmo, e você virou, vou dizer fã, mas tipo assim, pô, isso aqui eu quero acompanhar. Você lembra, assim, dos primeiros, Kiss, Black Sabbath, sei, você lembra quem que foi os primeiros, você não tinha isso? Não, aí é que tá. Pô, a gente vivia na ditadura, era muito difícil a informação chegar no Brasil, que era tudo muito, muito censurado. É, tem qualquer coisa, né? Pra você pensar que o mais rebelde que era possível você ter, assim, de considerado inofensivo, assim, era, sei lá, Roberto Carlos. Roberto Carlos era o rebelde da ditadura, né? Ah, você não pode gostar de Mutantes porque eles falam de comunismo e eles falam de rebeldia e contracultura e subversão e etc. Mas olha só, você tem esse outro cabeludo aqui, é o Roberto Carlos, olha como ele é bonitinho. Ele é o cabeludo rebelde, ele usa calça boca de cima, mas você pode convidar ele para sua casa, ele pode comer a sua filha que ela não vai virar comunista. Era um rebelde da Globo, era um rebelde inofensivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a chance de crescer, de, na infância, passar pelo fim da ditadura, pela revolução musical, que foi o final dos anos 70, início dos 80, onde começou a haver uma abertura maior e vieram todas aquelas bandas, aquele rock nacional, assim. E aquilo foi tudo muito maravilhoso e, com certeza, fez parte aí da minha formação, cara. O início do punk no Brasil, o início do metal no Brasil, tudo isso, assim, fez parte daquele caldeirão, assim, uma coisa que eu acho que no mundo pós-internet não houve um fervilhar cultural como houve no fim da ditadura, assim, sabe, de um povo, de uma sociedade no Brasil, assim, tão arroxeada por tanto tempo e de repente descobrindo que tinha acesso a mais cultura, tinha acesso a outras formas de se pensar e tudo mais, e pô, isso aí, cara, isso aí não tem preço, realmente. E das paradas que você ouvia naquela época, principalmente quando você começou, tem alguma que você ainda ouve hoje em dia? Ah, a maioria. Nem que seja... Ah, se eu dar um play aqui numa banda de punk carioca que tem 10 pessoas que conhecem, ou não tem mais nada? Não, muita coisa sobreviveu, cara. Muita coisa daquela época. Era Beatles, é claro que é o início. Sim. Eu não levava tanto esporro por ouvir Beatles da fase Yeah, Yeah, Yeah. Da fase mod deles, né? Can't Buy Me Love, Help, Yesterday e tal. Mas foi um rito de passagem para ouvir à medida em que eles experimentavam mais. E no Brasil vieram todas aquelas bandas, Mutantes, que eu já falei, Caetano, Chico e Gil. Nossa, Novos Baianos. Depois com o rock, mesmo tendo essa fanbase desgraçada, Legião. Paralamas, essas bandas Titãs que fez um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros discos punk do Brasil com cabeça de dinossauro, isso tudo foi junto ali nesse caldeirão, assim, nesse liquidificador cultural que era os anos 80. Pô, eu gosto muito, assim, agradeço muito, não à ditadura desgraçada do país, mas a como ajudou a formar a cabeça de quem precisava, de quem queria consumir cultura e não tinha acesso. E já, você falou desse lance da ditadura e tal, que já engata no que eu tinha escrito aqui pra perguntar. Como que foi crescer, acho que é parte de... Não crescer, mas tipo assim, conviver sendo um cara que consumia música, principalmente rock, nesse período pós-ditadura, né, que abriu tudo, que você falou aí, que foi muito importante, que vocês descobriram um mundo novo, mas também, depois acho que aí você já era um pouco mais velho, mas você devia ainda sair, curtir, levar essa vida. Você é um cara que gosta ali da birita, gosta de birita. Eu sei, tô ligado. Naquela época, acho que no pré-plano real, porque o plano real foi quando a gente virou a moeda, né? Que a gente conhece hoje em dia. Só que antes, cada dia as coisas tinham um preço, não era assim? Cada dia tipo assim, a gente tinha um preço e tinha uma moeda diferente também. Então, e como você fazia, tipo assim, eu vou sair pra beber. Vou sair pra beber e pra ver uma bandinha ali no centro do Rio de Janeiro. Pum. E aí você ia com o dinheiro e chegava lá, me vê duas cachaças, cara. Então, custa X. E caralho, não dá pra comprar. Não. A instabilidade econômica era terrível, assim. Você ia no mercado de manhã pra comprar, sei lá, não tinha corote naquela época, uma cachaça, uma pitu. Você ia no mercado de manhã, no meio da tarde era outro preço. Perto do fechamento eles já estavam mexendo no preço pro dia seguinte. Era um troço, cara, eu passei por 4 mudanças de moeda, né? Do cruzeiro pro cruzado, do cruzado pro cruzado novo, do cruzado novo pro cruzeiro novo, até chegar o RV e depois virou real. Caraca, cara. É porque eu fico imaginando assim, tipo, que nem hoje eu, pô, eu quero comprar um CD, uma camisa, um vinil. Eu sei que custa X, eu já vou me programando quanto que eu vou ganhar, e chega no mês lá, eu vou lá e compro. Só que eu acredito que nessa época não tinha como se pensar em nada disso, tipo assim, ah, eu quero comprar o The Wall do Pink Floyd. Você passava na frente da loja, tava um preço. Cara, você ia receber o salário, você já ia pegar, já era outra coisa, né? É, não, as coisas desvalorizavam a cada 5 minutos no país, assim, não era só isso, cara. Como eu te disse, assim, como era tudo muito controlado, mesmo quando a ditadura acabou, as importações não eram liberadas no Brasil. De repente você lembra dessa época aí. Então você ia numa loja de disco, era coisa terrível, assim, porque você só tinha os discos para comprar que as gravadoras nacionais lançavam. Então era tudo um leque grande, mas ainda assim muito pequeno frente ao mundo inteiro. Então você entrava numa loja de disco, uma loja especializada em música, assim, que ainda existia nessa época, e você via lá aquela batelada de discos que todo mundo já sabia que estariam ali. Uhum. E nas paredes tinham os importados, que às vezes alguém ia pro exterior, voltava com uma caixa de 20 ou 50 discos, e aquilo era vendido a preço de ouro. Nossa, que foi o que, imagina, foi o que fomentou tanto a geração da fita cassete, assim, que volta e meia alguém tinha um amigo que tinha um amigo rico que tinha o disco tal, que gravava para esse primeiro amigo, que gravava para o segundo, para o terceiro, e de repente era o MP3 da época, era o cassete. Pode crer, pode. Ó, e assim, eu falo que eu não, não que eu sou novo, mas que eu também não sou tão velho, mas eu peguei. O primeiro disco do Kiss que eu tive foi um amigo que tinha o CD, o irmão dele tinha o CD do primeiro álbum do Kiss, que eu já conhecia na época, mas eu só conseguia comprar o pirata. E os piratas geralmente vendia as coletâneas, não tinha o disco completo em si, tipo, o Destroyer, não tinha. Aí esse amigo meu, o irmão dele tinha, eu fui na papelaria, comprei uma fita cassete e falei, irmão, grava pra mim lá, se vira aí. E eu tenho essa fita até hoje, guardei pra sempre no meu coração a fita cassete do disco do Kiss, pô. Mas esse foi do primeiro disco do Kiss? Ou o foi o primeiro disco do Kiss que você teve? Não, então, o primeiro, o álbum de estreia, né, deles, tá. Esse colega meu tinha, eu nunca tinha ouvido, eu só via capa, assim, falei, cara, que foda. É aquele que o Peter Criss tá cheio de lantejoulas na cara, faz parte da maquiagem. É, tem os quatro ali, aí eu falei, não, copia pra mim, porque eu nem pedi emprestado, porque era do irmão dele, eu sabia que não ia existir a menor possibilidade, mas eu cheguei a pegar a época da fita, assim, peguei a época da fita também, e quando, no teu tempo, era o comum, né? Porque não podia importar, devia ser uma nota pra você importar qualquer coisa. É, e não era nem com relação só a música, com relação a tudo, cara. Livro que você precisasse pra estudar, que fosse difícil, cara, não tinha scan, você não tinha e-book naquela época. Não tinha um grupo no Telegram. Não, você tinha Xerox. Você pensa em toda essa discussão que existiu do meio final dos anos 90 pra cá, com a chegada da internet. Quando você tá usando Napster, você tá fazendo download de comunismo no MP3 e tal. Cara, antigamente isso era incentivado pela própria indústria. Olha, seu pobre, seu merda, você não pode comprar um disco, compra uma fita cassete e pede alguém pra gravar. Nossa, olha só. Cara, você podia entrar na biblioteca da escola, da faculdade, o que quer que seja assim, pegar um livro e ir na máquina de xerox e xerocar o que você precisava, assim. Cadê a pirataria? Nisso, isso era incentivado, cara. Né? Ninguém reclamava nessa época. Pô, mas desculpa, mas isso é uma questão muito estúpida. Em 2003, 21 anos atrás, ou seja, de certa forma, já bem na era moderna, nós tivemos comercial de TV com o Kevin Spacey anunciando gravador de DVD pra ligar na TV e gravar filme. DVD, DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Mas teve o programa do Ratinho que viralizou de novo esse corte aí, ele ensinando a fazer um CD pirata no programa dele. Olha aí. Olha aí. Ele copiando um CD do Chitãozinho Chororó, cara. Você cola, insere o disco aqui. O disco do Chitãozinho Chororó. Aí ele põe na bandeja de cima do computador. Aí com dois cliques apenas, que copiaram para o CD. E o cara copia na televisão, faz um CD pirata. Aí corta pra 2024. Hein? Não pode fazer pirataria. Que é meu ovo, tem que piratear sim. Sou fã, fã da pirataria. É, primeiro que não é pirataria, né? Deixar isso claro pro ouvinte, até pro ouvinte saber como argumentar quando alguém acusá-lo de ficar ouvindo música pirata. Isso não é pirataria. Pirataria é quando você rouba a obra de alguém e vende, faz comércio como se ela fosse tua. Assim, de certa forma, que muitas das músicas do Led Zeppelin são pirataria. É, não é só plágio. Eles copiaram e fizeram comércio sem citar as fontes. Isso é pirataria. Copiar para ouvir, consumir e tal é meramente compartilhamento. Assim, eu volto a dizer. Compartilhamento, exatamente. Você vai lá e compra o livro de receitas da Ofélia. Aí você chama tua mãe, tua sogra e tal pra jantar em casa. Você faz aquele guisado bonito assim. Ela fala, quero a receita. Duvido você chegar pra tua sogra, pra tua mãe e falar, não, não posso. Eu paguei não pelo livro. Não. Você não pode olhar. Você tem que comprar um pra você pra saber a receita. Ela vai tomar no cu. Exatamente. Então, pirateia, compartilha. Esse é um ponto que eu acho que nós podemos... Que nós... Aí compartilhamos, que é, acho que graças à pirataria ou ao compartilhamento, né? A gente teve acesso a muita coisa, né? Eu, na minha época, a maioria dos discos que eu tive quando eu tava descobrindo música foi por meio de pirataria. Depois de velho que eu comecei a comprar CD original, tá ligado? CD original, vinil. Quando eu tava descobrindo a música, e cinema também, filmes também, muitos filmes, eu assisti assim, eu soube da existência graças à pirataria. Sim. Cara, nos anos 80 eu cheguei a comprar disco de vinil pirata. Isso é inacreditável. É estranho pra cacete. O primeiro e único disco de vinil pirata que eu comprei foi o primeiro do Slayer, lá o Show No Mercy, que era basicamente o mesmo disco que tem aquele pentagrama do logo da banda, assim, com um diabo. Um diabinho todo mal feito, né? Mal desenhado pra caramba. Era o mesmo desenho, só que pequeno, numa capa preta gigante. Esse desenho todo tava pequeno de um dos lados, assim, um dos cantos da capa. Mas tava ali o som, cara. Toda essa capa eu podia ouvir finalmente. Era tipo como se fosse uma capa de um CD impresso na moldura do vinil. Sim. Cara, é um vinil pirata, é um negócio inacreditável. Você sabe que tem um vinil pirata do Kiss, quando eles vieram pro Brasil, lá na primeira vez, né? Que foi eu não sei nem se é pirata, mas é uma coleção que alguém fez aqui no Brasil, da passagem do Kiss pelo Brasil, que hoje é muito procurado, se virou raridade. Imagina, esse cara, esse vinil pirata disso, do Kiss. Tipo assim, não é nem o bootleg do show, tipo assim, o áudio do show. É uma coletânea que fizeram Greatest Hits. Olha. E aí meio que ele virou um item assim de colecionador pra galera lá fora. Ah, é, pirataria aí, rodando o mundo. Viva Brasil, pô. Tá maluco? Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Tá maluco? Mas, aqui dando a sequência, é a última pergunta aqui pra gente seguir. A gente falou de todo esse lance, né, do pós-ditadura, plano real ali. E hoje, o Menino Pensador Louco, o que você escuta de coisas mais atuais, assim, artistas mais jovens, artistas novos, tanto underground quanto famoso também, assim, coisas mais atuais, não que seja lá de 1990 alguma coisa, porque tem gente que fala assim, pô, tô ouvindo uma banda nova aí, meu irmão, o quê? Já ouviu falar em Soundgarden? Aí é foda, né? Aí não, né? Eu sou muito... Eu tô ouvindo música basicamente o tempo inteiro. Se eu não tiver com o ouvido preso por causa de edição ou ficar ouvindo as súplicas das minhas filhas antes de eu trancá-la nas masmorras, eu tô normalmente ouvindo música ou podcast. Então, assim, eu deixo tocar muita coisa. Assim, eu não sou usuário de plataformas tipo Spotify ou Deezer ou Amazon, YouTube Music, nem nada assim. Mas eu gosto de procurar, assim, lançamentos de coisas que eu nunca ouvi falar, nem que seja pra dar aquela chance, assim. Olha aí. E falar assim, pô, isso aqui é legal, quero ouvir mais, isso aqui não é legal, não vou ouvir de novo. E fazer essa passada é sempre, pô, maravilhosa, cara. O Som no Caixão surgiu por causa disso, não é nem que, ah, não, eu vou ser o cara underground, porque eu sou do contra, não. Quando eu comecei, eu tinha noção de que já havia tantos podcasts bons falando de música, de discos e tudo mais, que eu não tinha... Não era nem a questão de competir, eu não tinha como oferecer qualquer diferencial para algo que eu pudesse fazer. Então eu decidi falar de música que não conheci, que ninguém conhecia, que às vezes nunca teve chance de ser lançada no Brasil, que às vezes está ali na plataforma de streaming, mas você nunca, nunca te foi empurrado pelo algoritmo para ouvir. Sim. Por causa disso, eu conheci bandas que até hoje eu prezo pra cacete. Assim, algumas eu fiz amizade, eu normalmente entro em contato com a banda me dá a liberação de eu gravar o podcast sobre eles, eu vou tocar a música deles, pra gente ouvir e tal. E, pô, conheci coisas maravilhosas e basicamente é nisso. Eu não sei te citar tudo que eu eu tô ouvindo, como eu tô ouvindo, assim, porque, como eu disse, é muita coisa. Eu fico naquela onda ininterrupta de som, até que alguma coisa me chama a atenção, eu paro e falo, o que é isso aqui? Aí eu pego, isso aqui é tal coisa, agora eu vou ouvir essa coisa aqui. Vou ouvir um trabalho inteiro dessa coisa. E fora, assim, que você pode pensar, não, pensador só gosta dessas coisas de velho, assim, é punk, é rock, é metal, é blues, é jazz, o cacete é quatro. Não, cara, por exemplo, eu sempre cresci, principalmente na ascensão do rock, assim, até a derrocada no meio ali dos anos 2000, 2005 e tal, não sendo muito chegada pop, era música às vezes que não me alcançava. E até de conhecer você, Danilo, você foi um cara que me apresentou muita coisa que eu não ouviria de outra forma. Olha aí! É tão fofinho, cara! Simplesmente por não dar a chance e não ver que no meio. Isso aí eu não quero ser o Regis Tadeu dessa porra, mas vou dizer assim, que no meio de uma enxurrada gigante de coisas inaudíveis, de coisas que não interessam, ou que não me atingem, ou que não me empolgam e tal, você me ajudou a perceber no pop atual, assim, muita coisa que eu não teria percebido de outra forma. As próprias paradas pop não falando de estilo, mas falando de pessoas que são populares, ou tipo Dua Lipa, que eu conheci graças a você, Lady Gaga não, mas Billie Eilish, que eu conheci graças a você, e que eu tinha má vontade de ouvir, você sabe por quê? Tinha um pé atrás com aquela vozinha de ASMR dela, assim, até perceber o projeto dela como válido, daí a passar a gostar, passar a ouvir e tal. E é muita coisa, mas ao mesmo tempo, eu nunca deixei de ouvir as coisas que eu gosto, os estilos que eu gosto, assim, mas de gente que eu nunca ouvi falar. Eu adoro entrar, por exemplo, no YouTube, assim, não no YouTube Music, que eu não pago a plataforma, mas de entrar e procurar ali um Dark Wave Mixtape, assim, que os caras pegam umas galera, às vezes não é nem banda, às vezes é um cara ou uma mulher, assim, fazendo música, só ela e o Pro Tools dela, tá ligado? E sai uns negócios tão interessantes, cara, no meio daquilo, assim, no meio da mixórdia de coisas iguais, tentando copiar, sei lá, Depeche Mode, Bauhaus, assim, sai uns negócios interessantes, você fala, isso aqui é legal, e aí eu vou lá e ouço. Essa é uma coisa que eu também passei a fazer de um tempo pra cá, assim, tipo assim, no YouTube mesmo, você ouve uma banda, assim, que não é tão conhecida, mas que tem um vídeo lá no Hardcore World, lá, o YouTube lá dos underground. Aí você vai na home e tem mais uma enxurrada de coisa ali que você tá fora do radar, você vai ouvir, opa. É uma coisa que eu sempre falei, que a galera fica presa ouvindo, não, meu, só escuto os seis primeiros do Maiden, parei de ouvir o Metallica no Black Album e não escuto mais nada que são hoje em dia, que só sai merda. Vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Mentira, pô, maluquice, cara. Tem um monte de coisa boa saindo aí e que a galera perde de conhecer umas coisas novas, legal, por puro preconceito, né? Até um pouco de medo, né? De tipo assim, caramba, escutei uma banda de 2022 e gostei. Ih, o que tá acontecendo? Escutem mais coisas novas aí, pessoas. É importante, é muito importante. Não é nem isso. Infelizmente, isso acontece até com gente que eu conheço, que eu convivo, que eu gosto, assim, da pessoa mandar a boa e velha. Ah, não, hoje em dia não se faz mais música desse jeito. E, porra, é maravilhoso poder discordar desses filhos da puta. Falando, não, cara. Toda hora, cada minuto, tem gente fazendo música criativa que não é cópia, não é baseada só em uma ou outra coisa. E cara, é maravilhoso. Assim. Agora, você tinha me perguntado por uma indicação, se eu puder, só antes de passar de novo a palavra pra você. Eu quero uma banda relativamente nova, que eu gostei muito de conhecer, é uma banda paulista de pós-punk chamada When I Die. Eu acho que eu já te apresentei essa num papo nosso. Já. Cara, muito legal o som deles e eu tenho escutado bastante. Tenho escutado muito mesmo o som deles. Aliás, editor, qualquer coisa deixa no fundo aí. Tenho certeza que eles não vão se importar. Então, é o que eu ia te propor na sequência. Já Opa. Que você falou que tem muita coisa aí que você vem descobrindo que é do Brasil ou de fora, pra gente ouvir alguma coisa agora, porque eu acabei minhas perguntas, a gente pode passar pra você agora a palavra pra você. Mas aí, pra dividir o bloco, você colocar uma dessas coisas assim nova que você conheceu, famosa ou não, independente. Vai de você, a gente escuta e depois volta. Mas então, ouvinte, bate-papo aí. Ouvinte e Danilo, fique aí. Vai ser a nossa, nosso divisor de sessão aqui. Vamos ficar com When I Die e a música Pills. E depois voltamos, que aí é a minha vez de deitar perguntas, arremessar perguntas pro Danilo. Vai daí. Perfeitamente. Voltamos. We'll be right back. Então estamos de volta, você ouviu aí o When I Die. Lembrando, se você gostou, já vai, segue os caras, escuta, é importante esse apoio hoje. Eu lembro que quando você mandou pra mim ouvir, a gente até ficou discutindo, tem CD? Não tem? Porque tinha pouca coisa dos caras na internet, né? Tem, eu lembro dessa banda aí que você mandou. Eles estão, acho que eles estão cavando um full length, um álbum inteiro, assim, um single de cada vez, assim, eles estão lançando aos pouquinhos. Se por acaso tiver, eu te passo aí, se você, Nobre Host, quiser deixar aí nos links do episódio, quem sabe? Escuta, não é na idade. Aliás, eu acho essa tática muito interessante. Tem uma banda que eu gosto muito do Rio, que se chama Hateful Murder. Que eles adotaram essa tática, acho que o Arch Enemy tá fazendo isso também, que vem lançando, tipo assim, 5, 6, 7 singles, e depois lança um disco que tem todos esses singles e mais, sei lá, tipo, mais 4 músicas novas. Aí eu acho muito legal, porque quando você vai ouvir o disco, meio que você já conhece o disco. E aí fica mesclando aquelas músicas que você conhece com as músicas novas, eu acho bem interessante essa estratégia. Até porque, se você parar pra pensar assim... tudo bem, a gente mencionou mais cedo que a existência ainda de vinil, a popularidade de vinil, de fita cassete, sim, e etc, sim. E tal, mas com o fim, que agora tá revertendo de certa forma, o fim da mídia física, você perdeu muito a necessidade de lançar álbuns, né? Uma banda pode só ficar lançando singles ad eterno. E a pessoa que faça a sua própria playlist dela, tá ali o álbum completo que ela quiser. Exatamente. E é tipo assim, é bom até voltar a vender, porque acaba, tipo assim, vira um artigo de coleção. Eu, por exemplo, hoje eu tô ouvindo mais os meus vinis do que meu CD, porque eu tô sem onde colocar o CD. Então, tipo assim, mas eu quero ter, por exemplo, a minha coleção da Billie Eilish, eu tenho todos em vinil e tenho todos em CD. Porque eu sou rica! É importante, virou um artigo de coleção, o que acaba até forçando um pouco o artista a falar, não, opa, peraí, precisamos lançar CD de novo aí, pessoal. Eu vou pegar o gancho disso que você falou e eu vou lançar agora a minha primeira pergunta. Essa pergunta, ela requer uma explicação. Ouvinte, eu e Danilo estávamos conversando outro dia e ele me mostrando assoberbado, diria aterrorizado, o preço que a galera tá cobrando em fita cassete. Ultimamente no mundo, que é um troço. É absurdo, é absurdo. Quais eram os preços mesmo, Danilo? Tinha fita cassete por 200 conto? 270 conto, mano. Tá maluco. É um cara que ficou milionário, com um método próprio, infalível. Tem uma musicista que eu sigo no Twitter, que eu gosto muito, chama Mary Spender. Ela é uma instrumentista e cantora ali do Reino Unido. Não sei, ou talvez ela seja irlandesa, não sei, mas quase certeza ela é inglesa. Daquela região ali. Daquela região ali. Da galera que não escova os dentes. Vocês entenderam? Mary Spender outro dia fez um vídeo defendendo o porquê o retorno da fita cassete. E ela veio com um argumento que eu achei bem interessante, que ela fala assim, olha só como é que a gente vive, eu sou uma compositora, cantora, instrumentista, etc e tal, pra você me ouvir, como eu não lanço mídia física, você tem que ir e me ouvir num Spotify, num Deezer, num... aqueles todos que eu falei, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, puta que pariu, Music, tanto faz. Mas eu não sou dono daquilo. Você não é dono do som que você ouve. O som chega até você, mas ele tá não contigo. Ele tá lá. Onde é lá? Em algum lugar. Isso é claro. Ela deu aquela passada de pano para as pessoas que ainda baixam, como eu, MP3 e guardam em HD. Mas isso é outro papo. E ela fala que o retorno do vinil, o retorno da fita cassete, que são maneiras, pelo menos, lá onde ela mora, mais baratas das pessoas ainda terem a música, de terem aquela conexão de eu tenho, tá naquela caixinha plástica que tem uma fita magnética enrolada dentro, ela é minha, eu posso pegar quando eu quiser, eu posso botar e ninguém vai tirar aquilo de mim. O fato de ser, não só pela coleção em si, mas por você ter, ser a música não só uma coisa etérea que você ouve via algoritmo, via cloud, mas que você ouve porque você tem, ela tá ali, você pode pegar a música na mão, quase uma abstração da sinestesia, assim, a música que você vê, tá ali, você pode colocar pra tocar. O que que você acha disso com relação a vinil, fita cassete, esse retorno dessas mídias? Eu acho importante, né, porque até pra ajudar o artista a ganhar uma graninha, apesar de da maioria dizer que não ganha mais dinheiro vendendo música, o dinheiro vem de shows e merchandising, enfim, eu acho legal. Só que, assim, eu acho o lance das plataformas... Eu tive esse lance que foi, tipo assim, quando eu assinei o Spotify anos atrás, né? Eu também não usava nada. Falei, pô, até no YouTube, Ah, o que que eu vou querer? Pô, não sei o que. Aí eu lembro que eu, até pra, na época de fazer o Doublecast, aí eu assinei por um tempo. Foi importante, tipo assim, eu descobri um mundo de coisa nova por causa do algoritmo. Infelizmente, o algoritmo às vezes é pro mal, às vezes é pro bem. Me ajudou muito. Tipo assim, descobertas da semana. Nossa, eu escutei um monte de banda que eu nem fazia ideia que existia. E hoje eu ainda uso o Spotify. Só que estava falando aqui da pirataria e é belo e moral piratear o Spotify. Eu pirateio e uso tudo dele, porque quando eu precisei do suporte deles, cagaram pra mim. Eu falei, ah, eu não vou mais dar dinheiro pra vocês, não. E só aumenta o preço e não melhora pros artistas. Então, tipo assim, eu entendo que tem muita gente que é dependente do Spotify e de outras plataformas, Deezer e tal. Só que o lance de você ter o físico, eu acho que além de você falar, não, eu tenho aqui, é meu, vou ouvir pra sempre, tem o lance de consumir a música também, principalmente em vinil. Porque, por exemplo, eu tenho os vinis da Madonna aqui, os dois discos que eu mais gosto dela, o True Blue e o Like a Prayer. Love Me. E eu gostava muito do Like a Prayer quando eu ouvia na plataforma digital. Por quê? Eu meio que dava uma pulada nas músicas que eu não curtia tanto. E aí na minha mente ficava só as minhas músicas favoritas do disco. Ai, nossa, esse é o meu disco favorito. Aí quando eu comecei a ouvir em vinil, eu fui ouvir o True Blue e no vinil, você não pode ficar pulando. Aí eu sei, consequentemente, eu ouvi ele inteiro. Eu falei, caraca, ele é muito 10 vezes melhor pra mim do que o Like Prayer. Então, tipo assim, a forma de consumir é, o jovem aí que compra vinil a R$600, que eu espero que ouça. Eu espero que ouça essa semana aqui e vê a promoção numa loja pra mim. Ei, você é fã de Billie Eilish? Temos um combo aqui, os três. Três vinis coloridos do novo lançamento dela. Em promoção. Eu falei, opa, promoção? Deixa eu ver. Palavra aqui, mágica. Quanto que tá? Deixa eu ver quanto que tá. Promoção, R$1.900. Então você que compra disco, CD e vinil caro, espero que você ouça, porque vai ser a experiência de você ouvir. Eu não gosto dessa experiência. Mas a experiência é diferente do que você consumir no digital, tá ligado? Você segurar o encarte, ver as fotos. Sim. E tipo assim, no CD ainda dá pra pular, mas por exemplo, eu já não pulo, eu deixo ele rolar. Então assim, é diferente. Eu entendo a galera do digital, eu tenho um pezinho no digital também. Só que o físico é bom pro artista que faz uma graninha, é bom pra você que vai consumir e tal. Então, não julgo a galera do digital, porém, se você puder, se você gosta muito de um artista, por exemplo, que nem eu falei, Billie Eilish eu gosto muito. Eu escuto no digital, tudo mais, só que eu tenho os físicos. Iron Maiden também, Iron Maiden finalmente eu consegui terminar minha coleção, tenho todos os discos de estúdio, falta mais alguns ao vivo pra comprar, mas tipo assim, gosto, escuto no digital, mas tenho no MP3, que nem você falou que você faz, e tenho no físico também. Tem que ter, se você gosta do artista, tem que ter. Agora, não vamos normalizar pagar R$300 numa fita, não. Isso aí é loucura. Isso é absurdo, isso é coisa de... É coisa de maluco. É, não, de coisa de abutre que quer ganhar muito em cima de pouco, assim. É. Mas pensa por esse lado, assim. E eu não tô dando... Não, não é uma questão retórica. Eu não tô querendo te convencer disso. É mais pra gente debater mesmo. É, a gente viveu, como eu falei ali, acabou a ditadura, usando como exemplo o Brasil... É, toda aquela liberdade e tal. Nos anos 60 veio no cinema com aquele lance de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tal. Depois disso veio o digital, depois do digital os algoritmos, a nuvem e tudo mais. Mas nada disso necessariamente, o controle sobre isso é do músico, é do artista, é do compositor, é do cantor, é do musicista, etc. Você não acha que isso pode significar uma revolução também? Assim, a pessoa, como eu disse, tem um Pro Tools ou um, Deus me livre, um Audacity, que consegue produzir seu som, gravar seu som, printar seu som numa fita cassete e vender, esperamos, num preço justo, assim. Repovoar, assim, não diria nem que seja uma coisa retrô, mas repovoar a ideia de você comprar música, assim, do jeito que você compra, sei lá, uma coxinha, um corote no bar da esquina. Um dos sons caixão que eu fiz sobre a banda Eternal Dream, da qual eu... É uma banda espanhola de power metal, dos quais eu sou amigo até hoje, eles gravavam em casa, eles faziam todo esse processo, o estúdio deles era em casa, eles gravavam discos muito bons, eles faziam isso e eles vendiam desse jeito, e eles falavam isso, cara, parece tão estranho, tem gente que acha que a gente tá mendigando, mas a gente tá entregando por um preço justo, sem depender de ninguém, sem ter intermediários, sem conselho ou controle de gravadora ou de algoritmo, chegar e oferecer o nosso som para quem gostou, gostou do show, gostou da música, ouviu em tal lugar, assim. E é muito libertário isso, né? Dá de volta o poder do artista de se divulgar também. Porque eu não acho que, a não ser que você tenha bilhões e bilhões de plays, o Spotify ou outras plataformas assim dê uma vida digna de royalties pro artista, né? Não, é, a banda não vive mais de música. Eu falei da banda que eu gosto do Rio de Janeiro, a Hateful Murder. O último, penúltimo disco deles, eles que lançaram por crowdfunding. Olha. E um preço ok, até foi um preço bom. E vendeu bastante. Eles têm meio que uma gravadora, né? O último disco deles eles lançaram por uma gravadora, mas também uma gravadora meio que independente. E tem muita banda aí que tá lançando seu próprio material. O bom da tecnologia hoje é isso, que tipo assim, você com um computador aí, não precisa nem ser um computador da NASA, um computador ok, você já consegue fazer sua música já. O que eu acho importante do, vamos dizer, do algoritmo, que foi pra mim, por exemplo, eu não teria como descobrir o tanto de banda que eu descobri comprando, não teria como. Ele fez esse papel de me apresentar. E aí quando eu ouvi, gostei, falei, opa, aí eu virei fã. Uma banda recente do Rio de Janeiro também, eu descobri pelo algoritmo, chama Malvina. Olha. Eu descobri eles, não lembro como assim, eu ouvi e falei, caraca, que foda. Aí deu a coincidência deles virem tocar em Piracicaba. Aí eu fui no show deles, comprei o CD impresso, que eles também fizeram eles próprios. Comprei o CD, comprei adesivo e tal, apoiei os caras. O cara falou, pô, que legal e tal. Eu falei, conheci na plataforma. Mas aí migrei. Mas é importante sim os artistas estarem voltando a produzir seus discos. E volta naquilo que a gente falou, né? De só ter o single, só ter o disco. Uma coisa vai fomentando a outra, né? Exatamente. Você vende o disco e o cara fala, opa, então tem que lançar disco. Se a galera tá comprando disco, eu tenho que lançar disco. E parar de ficar só lançando uma música a cada 6 meses. É importante, é o ciclo, né? É o ciclo. Muita gente fala da música não só como uma coisa cíclica, mas assim, ela vai ampliando de acordo com as novidades tecnológicas que oferecem novos recursos à música e tal, mas sempre tem um ponto em que cansa e sempre tem aquele back to basic, né? Vamos voltar pro básico. Sim. Por causa disso, eu vou chegar na pergunta, por causa disso, eu acredito, assim, apesar de muita gente defender isso, eu não acredito que o rock tenha morrido, ou que o punk tenha morrido, ou que o blues tenha morrido, ou que o jazz tenha morrido, ou qualquer coisa assim. Eu acho que talvez, pouco a pouco, ele esteja voltando para as origens. Talvez seja hora daquele de volta ao básico outra vez. E aí eu queria te perguntar, como é que você se sente sendo um jovem atuante, um jovem adulto atuante, assim, desse papo agora de que todo mundo com baixa capacidade cognitiva acha que colocar política em música e discutir política em música não só é só uma coisa moderna, como uma aberração que nunca antes tinha acontecido. Ah, não pode, né, misturar a política com música, você não vê, meu. Sou maior fã do Rage Against the Machine, Pink Floyd, e não sou um cara político. Ah, não tem como, né, cara? Infelizmente, a política tá em tudo. Você pode não entender do assunto, mas você não pode ser apolítico. Porque se você for apolítico, quem é político vai decidir tudo por você e você vai se fuder pagando pelas escolhas erradas dos outros. E é duro que é uma esse lance de não poder ter política em música, né, meu? Os caras começam a colocar política em música. O mundo inteiro, em geral, tá ficando meio abobalhadão. E aí sai falando os absurdos desses, né? Eu tava, até um pouco antes de gravar, eu tava vendo um vídeo ali do cara comentando, né? Quando os fãs descobriram que o Rage Against the Machine falar de política. Aí veio a moça comentar na internet lá que ela não gostava de como o Roger Waters ficava só falando de política no show dele. E é muito triste. Eu queria até a gente fazer um episódio no futuro sobre isso, assim, pra falar, porque é aquele lance dos caras abrir o quadrinho e só ver o desenho e não ler o balão, né, infelizmente. A galera que ficou chocada de ir no show da Madonna e descobrir que havia pornografia, que havia insinuações a sexo. Não. Que isso? Que isso, Madonna? Logo você fazendo um show desse, escrachado, caralho. É duro. Eu fico. Eu entendo, porque eu já fui dessas pessoas, eu já estive do outro lado dessa conversa. E só que quando você entende um mais um e você tem dois neurônios funcionando, aí você entende que certos gêneros, cara, não tem como apoiar certos absurdos aí, que nem agora os funkeiros de São Paulo apoiando o candidato neoliberal, que há dois anos atrás estava xingando eles. Pô, esses dias eu tava ali rolando os stories ali no Instagram, um conhecido meu na academia malhando com a camiseta de polícia e a música que tava tocando no stories, rap da Baep. Polícia é compromisso. Aí eu falei, que porra é essa? O que tá acontecendo, mano? Que é isso, gente? Calma aí. E o rock não dá nem pra falar, né? Que os caras sequestrou mesmo e... É bom que tem muita gente aí, principalmente no underground, tentando resgatar, tirar o rock da mão dessa corja aí, que não tem nada a ver com o rock, tá ligado? Pois é, porque foi rock, sertanejo, pelo visto o funk vai ser o próximo, assim. Não, o sertanejo, pensador, o sertanejo eu entendo porque é meio que a ferramenta dos caras. Os caras põem dinheiro ali, usa os caras meio que pra ludibriar a galera. Então, tipo assim, o sertanejo defender os caras, eu entendo porque eles estão ganhando dinheiro pra isso. Agora, o cara que gosta de rock, que é um bagulho que foi sempre marginalizado, principalmente pela direita, pô, de Snyder lá lutando contra a censura lá na corte lá, e os caras defendendo de graça, aí vai tomar no cu, pô. Aí não tem condição, tá ligado? Pois então, mas sertanejo não foi sempre assim, né? Sertanejo não, era originalmente a música do homem do campo, né? Das minorias, dos esquecidos, dos falava que ficavam lá carpinando terra e... Sim, falava de reforma agrária, pô, na música, tá ligado? E hoje, infelizmente... Mas por que virou? Os caras estão usando como uma ferramenta, tá ligado? Pois então, você pega essa aglomeração, essa aglutinação que a direita e a extrema-direita fazem em cima de coisas e movimentos e culturas que antes eram combativas a isso, que discutiam pautas interessantes, etc., somado a tudo isso que a gente falou de algoritmo, de você não necessariamente mais ser teu próprio dono ou ser voluntário na hora de escutar alguma coisa, de assistir alguma coisa, que tem sempre uma maquininha por trás te recomendando isso ou aquilo, ou dizendo o que é que você tem que ouvir agora, qual vai ser a nova tendência, o que é que está fazendo sucesso, por que você tem que ouvir aquilo. Você não acha que a capacidade cognitiva do consumidor de cultura esteja mais prejudicada por se deixar levar, sabe, essa preguiça de pensar, e isso esteja, de certa forma, correlacionado com o fato da direita experimentar e tomando as coisas que o pessoal não está... Enquanto eles estão olhando para um lado, eu vou pegar o rock aqui para mim, vou pegar o sertanejo aqui para mim, vou pegar isso aqui para mim. O que você acha? Não, com certeza, né? O povo tá... fica ali... veja aqui na minha casa. Meu pai, minha mãe, eles usam TikTok, eles chegam no trabalho, sentam ali no sofá e, tipo assim, fica horas e horas ali rolando o feed. E o algoritmo falando, toma isso aqui, ó. Toma isso aqui, toma isso aqui. E acaba que, tipo assim, o algoritmo faz uma bolha nas pessoas. É o que a gente sempre discute, né? Que estamos vivendo na era da pós-verdade. O cara tá no algoritmo dele ali e aparece um cara falando, a terra é plana. Aí o cara, pô, se esse cara falou, eu acredito. Quem sou eu pra discordar, né? Tomar fumaça de solda cura a gripe. Caralho. Pô, é verdade, tá certo, é mesmo. E aí vai fritando o cérebro da galera, vai fritando o cérebro. Tirando a capacidade de pensar, assim. Exatamente. Tipo assim, ele fica ali só... alguém vai falando pra ele, entendi. Nossa, é mesmo. Não vai mais atrás da informação. Uma coisa, até por isso que eu sempre gostei de fazer o Já Ouvi Esse Disco e voltei a isso. Tipo assim, eu conheci um disco, beleza, eu conheci as músicas do disco, conheci a banda bem superficial. Quando eu vou falar do disco, aí eu tenho que fazer uma pesquisa e, nossa, eu vou descobrindo um monte de coisa que eu não sabia do disco e vou lendo e vou me aprofundando, e uma coisa vai puxando a outra. Sim. Aí você descobre que o produtor que fez esse disco fez outros dois discos que eu quero falar e tal, sabe? Você vai procurando informação e vai entrando ali no emaranhado. Quando você só fica parado recebendo e você não questiona, né? Nossa, aí a cabeça da galera vai pro caramba. Aí fica aí, ó, votando em cara que falou que vai meter teleférico em São Paulo. Aí não dá, né? Aí não tem condição, né? Pois então, cara, é profundamente estúpido, cara, esse pensamento, voltando ao assunto da política na música. Cara, quando Mozart decidiu fazer as operetas e óperas dele em alemão, cantadas em alemão, quanto antigamente era só latim, italiano, foi um ato político. Quando a Europa, de maneira geral, decidiu preservar o cancioneiro popular, do folk, que eles chamam assim, passando adiante relíquias culturais e pagãs, por que não, do povo adiante, que isso é um ato político. Sempre teve, quando o Woody Guthrie, o cara que era um tocador de banjo, se não me engano, o Ruivinho, que pegava antes de Bob Dylan e fazia aquelas músicas, Skiffle, acho que era o nome. Sim. Ele era um cara extremamente político no que ele fazia. Até o senhor Gaga, Alice Cooper, que hoje em dia fala, não, nunca me meti com política. No meu as show não vai são ter extremamente política. Falando, no meu show não tem essa bagunça de política. Tá, né? Então aí, caramba, tá velho mesmo, né? Tá gagá das ideias. Você pega uma música dele tipo Elected é eleito, uma das grandes músicas que ele compôs lá nos anos 70. É, quando ele fala, eu sei que há problemas na nossa terra, isso é parte da letra, há problemas na costa leste, na costa oeste, há problemas de salário, há problemas de saúde, então eu acho que a gente precisa de um novo partido, um partido festeiro, que é o Wild Party, né? Porque party é tanto festa quanto... Dizendo, ele basicamente está dizendo, nada disso que vocês estão debatendo vai resolver esses problemas que a gente tem. Isso é uma mensagem política, mesmo que ele, hoje em dia, que já não está também com as capacidades cerebrais muito, muito em dia, apesar dele negar, sempre, tudo isso sempre foi muito político, cara. É profundamente estúpido a pessoa achar que não é, cara. Essa semana viralizou um corte de um cara no TikTok falando. Ele tem um canal sobre design gráfico. E aí alguém comentou assim, gostava, mas quando você falava só de design, fica colocando política no assunto, aí ele vai explicar por que, que o design é político. E ele usa o exemplo da cadeira. Fala, você fala uma cadeira, pode ser tanto um trono quanto a cadeirinha de praia. Só que um trono vai sentar uma realeza, você vai fazer uma coisa daquela em específico. E a cadeirinha de praia, o povo pobre, o povo para as massas, né? O princípio é o mesmo, é um quatro pernas ali para você sentar, pra todo mundo sentar. Só que classes sociais definem o que é um trono e o que é uma cadeirinha de praia. Então tem política no design, tem política em tudo. E se você acha que não, aí você tá vivendo em Nárnia ou você tá vivendo muito bem a ponto de não precisar se importar com o que tá acontecendo no mundo. Exatamente. Tudo é um posicionamento político. A pessoa dizer que não tem posicionamento político é um posicionamento político. Não, e fora que assim, triste ainda por todo ser. Mundo que eu conheci que falava esse papo, eu não gosto de falar de política, eu não gosto dessas coisas. Virou radicalzinho de extrema direita. Todos. Não lembro de um que falou assim, não, eu não gosto de falar dessas paradas, não. Não lembro um, assim, que não tenha virado um reacinho, tá ligado? Voltando agora pra falar de podcasts, então. Tudo isso que a gente falou sobre som, você tem um podcast musical, eu tenho um podcast musical. Falando sobre podcasts, né, que agora podcast virou um fenômeno. Acho que ultimamente já nem tá tanto assim, mas que virou um fenômeno com os videocasts, com os mesacasts, etc e tal. Você acha que nós... Os raladores dessa desolação dos podcasts, nós que ainda fazemos o conteúdo em áudio, que isso aqui não é uma entrevista, é uma audiovista, já que não há nada pra ver aqui. É uma entre-ouvida. Entre-ouvida. Que nós somos, isso não deixa de ser também um posicionamento político quanto à mídia, né? A gente tá ainda insistindo, não porque nós sejamos burros e gostemos de bater com a cabeça na parede, mas insistindo num formato que tem muito mais variações quando feito assim do que feito lá com uma mesa, uma cortina atrás. E normalmente entrevistadores que não têm a menor caralha da ideia do que perguntar pro entrevistado. É. Como você vê essa nossa resistência, assim, em insistir? Não vou dizer insistir, mas em continuar mantendo esse formato vivo. É, tem que gostar muito, porque... Antigamente, como eu falei, antigamente, né? 12 anos atrás, 10 anos atrás, era uma parada de nicho. E geralmente as pessoas falando de algum tema nerd, por causa do Nerdcast, né? E eu sou uma das crias do Nerdcast. E aí começou a variar muito, esporte, música, enfim, tudo. E aí começou a entrar o dinheiro, a galera já, opa, que nem. Não querendo puxar sardinha pro meu lado, mas eu sou a resistência da resistência. Por quê? Eu uso conteúdo de terceiro, pô. A chance de alguém querer me patrocinar, de eu entrar numa plataforma, vai existir nunca. Eu faço porque eu gosto de fazer, porque eu ganho um conhecimento fazendo, e muita gente me comenta também, escutei essa coisa aqui porque você falou e tal. Então é uma resistência pra caramba você insistir num formato que nem hoje o artista que não usa inteligência artificial. É resistência, porque vai todo mundo vai chegar nesse momento que vai ter a galera que vai falar: eu não vou usar e vou ficar pra trás, ou eu vou ceder ao sistema e vou virar mais um, né? Aí corta pros tempos medieval, quando chegou as máquinas, os caras falando: eu não vou usar máquina, vou continuar fazendo meu tapete com as minhas mãos, e se fudeu. Mas eu sempre penso em fazer alguma coisa pra YouTube e tal, mas mesmo pra YouTube eu acho que eu usaria um corte só de voz mesmo. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer em vídeo e tal, até porque demanda dinheiro, né? Não é só você ligar uma câmera, não, demanda um certo gasto. E eu fico triste também ao mesmo tempo, porque eu sempre quis que o podcast fosse uma coisa popular. Sim. Que nem meu pai, minha mãe fala de podcast no jornal. Você abre a geladeira, podcast, você tem que fechar a geladeira. Mas não do jeito que foi, né? Do jeito que foi, tipo assim, pegando um formato que já existia, que era um vídeo, e os caras gravando, continuando, fazendo a mesma coisa. É que nem eu falei, o programa do Jô hoje... Beijo do Gordô! Seria um podcast, tipo, é botar uma televisão atrás. Ah, começando o podcast do Jô, meu amigo. Ia ser o podcast do Jô. Eles conseguiram fazer, que nem a gente estava discutindo ainda agora há pouco, o lance da extrema-direita se apropriar de culturas e coisas. Eles conseguiram pegar talk show e puxar. Não, isso agora não chama mais talk show. Agora a gente vai pro YouTube e vai ser chamado de podcast. E é uma coisa bem burra, eu também faço. É, como você, por gostar muito de fazer, por gostar muito de conversar, de discutir temas, de convidar gente interessante para conversar. Mas principalmente porque podcast, enquanto só áudio, tem muito mais benefícios do que no vídeo, assim. Primeiro que você não precisa olhar para a porra de uma tela, tua visão, você pode trabalhar ouvindo podcast, você pode viajar ouvindo podcast, você pode trepar ouvindo podcast. Se você não consegue fazendo isso olhando para a cara do Igor 3K, primeiro que a broxada é imediata, desculpa aí, quem gosta, deve ter alguém que goste, tudo bem, senhora Igor 3K, talvez você goste de assistir o seu marido, enquanto transa com seu marido, tem sempre gosto pra tudo, mas é uma visão muito pobre de como eles fizeram, assim, eu acho bem não, terrível. E tem um lance, pessoal, que tipo assim, é em vídeo, tá no YouTube, mas eles têm o feed pra você ouvir só. Tem, mas tipo ninguém assim, ouve, né? Não, assim, até ouve. Ah, o Podpah, por exemplo, acho que é o mais ouvido do YouTube. Só que o lance do vídeo é que, por exemplo, eu ainda consumo os podcasts em vídeo. Tem acho que dois ou três assim, que eu assisto mesmo. Só que, por exemplo, não dá pra você não ter o vídeo. Porque sempre vai ter o cara falando: ah, olha aqui, isso aqui que é tal. É. E, tipo assim, com áudio não tem. A gente que faz só no áudio já tem a noção que é só áudio e não tem como a gente falar: nossa, olha só esse meu celular aqui que eu tô segurando. Tá vendo? A gente usa isso no celular. É da marca X. Aí a gente tem que fazer um programa que a gente sabe da limitação que não tem o vídeo e a gente melhora isso na narração, no que a gente vai falar e tal. Que nem eu falo de disco, eu tenho que descrever a capa. Eu não posso chegar: olha esse disco do Linkin Park aqui, olha que capa bonita. Não, eu tenho que falar o que tem na capa. Exato. E o que me incomoda é isso, que tipo assim, e aí vai entrar no papo do saudosismo, né? Que quando a gente começou a fazer, pô, eu não pagava nenhum serviço, não pago até hoje. Então a gente tem que descobrir um milhão de tutorial de como fazer um feed, ficar online. Sim. E distribuir pra plataformas e tal. E quando você consegue... Pô, eu quando consegui a primeira vez, eu comemorei. Eu falei: caralho, eu sou o Hacker Man, cara. Eu sou o novo Neil. Eu fiz, nossa, várias paradas pra descobrir tutorial em inglês. Aí hoje os caras pegou uma coisa que já existia, que era um talk show, uma entrevista, e o YouTube só foi lá e falou assim: ó, tá aqui um feed pra você aí, é só você publicar aqui na aba podcast e você tem seu podcast. E aí pega um pouco assim naquele lado do torcedor, né? Você fala: porra, eu me matei pra conseguir um negócio, o cara vem aí agora, fala um monte de groselha aí e já tem um podcast. Eu entendo que acabou que foi uma evolução da parada, mas não é complicado. Eu dificilmente irei para o vídeo e agradeço todo mundo que ouve mesmo não tendo vídeo. Só porque é recompensador demais, cara. Mesmo podcast sendo um troço que ou não paga ou paga muito pouco, assim, eu já fui um cara que teve patrocínio, não sou mais. Por vontade minha, inclusive, não sou mais. Mas ainda é uma coisa que é muito recompensadora. Assim, eu não sei se já aconteceu contigo, provavelmente já deve ter acontecido, de alguém te parar, de repente, do nada, assim, e falar: cara, eu reconheço tua voz, eu ouvi você em tal lugar, ou já ouvi esse disco no Doublecast, ou o que quer que seja, assim, cara, só isso aí já vale, porque você sabe, assim, eu posso não ter os milhões de ouvintes que o cara tem, mas tem um filho da puta. O que você falou da minha mamãe? Nessa porra desse Brasil que ouve. E ele teve ele teve o trabalho de me deixar saber que isso tá acontecendo. Pô, tem o quê? Duas semanas atrás, tava eu e minhas filhas no supermarket, que é uma, não sei se tem aí em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro tem, e tem um, aqueles mercadão gigante assim, e sim, a gente tava lá fazendo compras e eu tava conversando com as minhas filhas, eu sou um cara, minha voz é mais ou menos naturalmente alta assim, e eu passei por um balcão de frios, ou padaria, alguma merda assim, tinha um moleque devia ter seus 19, 20 anos assim, com aquela barba rala assim, aquele jeito meio pós-grunge, ou como quer que a juventude hoje em dia se chama, e fala, pô, tu é um pensador louco, eu falo, cara, sou assim, pô, bom podcast, valeu. Cara, ali se abriu assim. Caraca. Se abriu assim, falei, vem, vem, vem, céu, que eu tô indo. Me segura que eu tô indo, Jesus. Cara, é muito legal, cara. Pô, já vale todo o trabalho, cara. Uma pessoa que faça isso, eu já fico feliz pra caralho, cara. Aliás, fiz grandes amigos. Nosso grande amigo napolitano, Luciano Dias, inclusive eu conheci por causa disso. Ele veio falar comigo, é muito legal, cara. A gente também se conheceu por causa do podcast, né? Sim. Eu não tenho a mesma fama que o senhor, então ninguém nunca chegou e falou assim, olha, eu te escuto. Não, mas chega a mensagem, né, das pessoas falando que... Que é a mesma coisa, no fim das contas. Que acompanhou o programa, que ouviu um disco por causa do programa e tal. E aí é bastante interessante, por isso que eu tenho muito medo de falar uma besteira durante o episódio. Muito bom. Obviamente que Danilo de Almeida é um pulha, que eu também tinha escrito a pergunta de como foi que você conheceu o músico, mas aí eu brochei depois que você fez essa pergunta. Mas não, mas aí não, pô. Aí tem que fazer pra ver a nossa diferença, né? Então dá-lhe, choque geracional, cara. Como foi que o menino Danilo descobriu o mundo perverso da música? Manda. Eu era uma criança e vi Rolling Stones na televisão. Nossa, Rolling Stones na televisão? Quando? Em 69? Não, acho que uma das vezes que o Rolling Stones veio pro Brasil, tava passando assim, aí eu vi aquele negócio da língua, achei muito louco, mas não entendi nada. Não entendi nada e eu escutava música que nem você falou. Você escutava teus pais? Eu também escutava. Por causa dos meus pais... E minha mãe que escutava, adorava Zezé de Camargo e Luciano, tinha todos os CDs e eu escutava todas as músicas junto com ela. E até que apareceram amigos da escola que gostavam de coisas diferentes, né? Que não eram Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu falei, que legal isso aqui, que interessante. Aí comecei a gostar também de música, até que veio a grande MTV na minha vida, né? Que aí, porque como eu era um jovem pobre, a minha televisão tinha apenas 13 canais. Que eram do 1 ao 13. Tinha tipo canal 14, vai passar Dragon Ball Z. Eu não podia ver, porque na minha televisão só ia até o 13. Aí a gente ganhou um videocassete velho lá da patroa da minha mãe, sabe? Bem típico do Brasil, né? A patroa vai jogar alguma coisa fora, dá pra empregada, que pra empregada é ouro. Aí foi jogar o videocassete fora e eu descobri que através do videocassete eu conseguia sintonizar além dos 13 canais. Sim! Aí eu descobri a MTV, pô. Aí descobri a MTV e aí veio tudo meio que junto, assim, a MTV, os amigos da escola. Aí tinha um vizinho que tinha um CD do Link Park e fui entrando naquela coisa muito louca do rock. Estamos aí até hoje que, né? Hoje eu que esculhambo com essa categoria, os roqueiros. Eu gosto de rock, mas não gosto dos roqueiros, porque os roqueiros estão muito chatos ultimamente. Que estraga a fanbase, né? Mas se bem que tem muita galera do rock que, de uns anos pra cá, meio que largou de mão. As pessoas sensatas, né? Sabe? Tipo assim, meu, só escuto rock, não escuto outra coisa que não seja rock. A galera tá mais se abrindo, sabe? Tipo, não, pô, o tanto de gente que eu vejo que é roqueiro mesmo, assim, que anda de preto, maquiagem, e que tá postando música da Billie Eilish, eu fico feliz demais. Pô, justíssimo. Feliz demais. Maravilhoso. Feliz demais. E conheci a música, eu falei. A MTV, mas a pirataria também teve um grande, grande papel aí na minha vida com a música. Então, por isso, não tem como ser contra o compartilhamento. Isso é uma coisa muito engraçada que você falou, de que você conheceu pelo Rolling Stone, você conheceu por um show da TV. Não deve ter sido o Voodoo Lounge. O Voodoo Lounge foi em 92. Eu tava nesse show, inclusive, você... talvez tenha nascido nesse ano. Eu tinha um ano. Foi um show na praia do Rio de Janeiro. Ah, não, com provavelmente, certeza. Sim, foi o show. Ali, no final dos anos 90 pro começo dos 2000. Eu acho que era ainda governo, talvez, do Marcelo Alencar, não vou lembrar, que fazia altos investimentos de cultura e tinha show gratuito pra população, uma porrada de lugares, assim, teve Emerson, Lake and Palmer com a abertura do Ira na praia de Copacabana. Caraca. Era um troço muito louco. E eu me lembro, assim, que via televisão também, isso aconteceu naquela época, assim, é sempre bom falar dessa época, assim, eu criança, assim, com meus pais extremamente conservadores, assim, porque um dos primeiros contatos que eu tive com o rock mais loucaço e tudo mais, assim, é quando a Globo anunciou que ia passar um filme no Telecine, ou no Supercine, ou qualquer que fosse tela quente, sei lá que merda era, assim, que ia estrear o filme Tommy, do The Who, dirigido pelo Ken Russell, que é tipo o Fellini de Londres, o cara louco feita porra. E minha família imediatamente pensou, bom, tá na Globo, não está aparecendo nada de estranho, é ópera rock, o menino gosta de rock, vamos deixar ouvir. Deixa ele ver. E foi ali que eu assisti aquilo e fiquei mesmerizado com o filme. Não tive capacidade na época para entender o filme, como tem muita gente adulta hoje em dia que também não tem essa capacidade, porque, como eu disse, Ken Russell é um loucaço. Mas a partir de quando entrou Tina Turner encarnando a Acid Queen, falando de drogas e prostituição e tudo mais, duas coisas aconteceram. Primeiro, a televisão foi desligada misteriosamente pela minha mãe numa velocidade mais rápida que a luz, e depois eu levei um pé na bunda pro quarto e vai dormir, que isso não é coisa de criança. Nossa. Maravilhoso. Nossa, isso que era The Who, que hoje em dia é considerada a banda de tiozão, né? Pois é, olha só. E que eu falei do negócio do Rolling Stone, tipo assim, eu nem lembro do show, nem lembro da música. Mas eu lembro da clara imagem, assim, da TV na sala, a TV de 13 canais, assim, com a linguinha do Rolling Stone aparecendo, assim, acho que é a primeira lembrança que eu tenho de música, junto com a primeira lembrança que eu tenho de show, que foi quando teve um show do Raça Negra, lá onde eu morava de graça. Olha aí. E a gente foi, teve uma confusão e todo mundo saiu correndo, se atropelando, e eu só lembro desse momento. Mas aí é melhor ficar com o Rolling Stones, né, do que com o excelente. E agora é minha vez de perguntar, como você ouviu, assim, pro ouvinte agora e pra mim também, que a gente tá sempre trocando informações musicais, o que, que você recomenda, o que, que você tem ouvido, o que, que você recomendaria pra ouvir agora, right já? A gente falou muito aí dos artistas que estão lançando singles e lançam um monte de single, fica lançando single e depois junta tudo num disco. Tem uma banda que eu comecei a ouvir recente que, tipo assim, eles ficaram durante, sei lá, 2 anos, eu acho. Eu comecei a ouvir os caras há pouco. 2 anos, assim, lançando single, aí falou, aí tá aí o CD novo aí. Tinha, sei lá, 2 músicas novas, um monte de single. Que é uma banda que se chama Falling in Universe. Falling in Reverse. Eu conheci eles por causa do YouTube, aí do YouTube do baterista, né, que ele postava os vídeos lá do bastidor e tal. Eu falei, deixa eu ver qual que é dessa banda, que eu só tô vendo só o vídeo do baterista, e tipo assim, eu não ouvia a música inteira, eu só ouvia o som da bateria e o instrumental de longe. Aí eu falei, deixa eu ouvir um pouquinho aqui. Aí eu fui ouvir o disco, achei bem bacana os singles, os videoclipes e tal, e eu tenho ouvido outras coisas, mas é que esse é o que tá mais assim na minha mente agora, que eu acho que eu ouvi umas 4 vezes já o disco últimos dias aqui, que é a Falling in Reverse. Eu queria indicar a música Watch the World Burn. Olha aí. Porrada, é música que tem gritaria. E os caras aí tem umas misturas meio. Tem um rap ali, tem um pouco de música eletrônica e tal. Mas é bem interessante. Podia indicar um monte de outra coisa aqui, mas esse é o que tá mais. Muito mais, bom. Mais marcado, assim, na minha mente, o Falling in Reverse. Bem, muito bem legal, cara. Aí. Você me apresentou o Falling in Reverse, eu gostei imediatamente da banda, e é muito legal que você traduzindo a banda seria chamada de Caindo Pra Cima. Que é muito bom. Caindo Pra Cima, a banda Caindo Pra Cima. E assim, não é uma, eu já vi umas outras coisas dele assim, tipo assim, ah, não é um nada excepcional. Mas eu achei bacana, achei interessante. E tem gritaria, eu gosto de gritaria. Hoje eu gosto muito mais de gritaria do que alguns anos atrás. Mais gritaria, menos harmonia, assim? Tem que ter harmonia também, né? Se for só gritaria, não dá, pô. Aí não tem condições. Vamos ouvir. Vamos terminar então e a gente termina com o som dos caras? De beleza. Pra mim tá ótimo. Maravilha, então. Não se esqueçam de assinar o feed aí, se você tá ouvindo por acaso, você não assinou o feed ainda. Não se esqueça que eu já ouvi esse disco, o feed, mas o programa aqui é outro. Dois caras, uma cal, two guys, one cal, nada de cup, hein? Parou aí, hein? É cal de chamada, e eu sei que você pensou nessa piadinha, pode parando, hein? E é isso, estamos. Quando a gente tiver mais assunto pra comentar, a gente volta. Não vamos prometer programa semanal, porque ninguém aqui é máquina de fazer podcast. Mas sempre que a gente tiver alguma coisa pra falar, a gente vai ligar o gravador e vai aí se comunicar. Então segue, ó, passar as redes sociais, já ouviu esse disco, que é onde vai sair as atualizações, né? É o Já Ouviu o Disco no Twitter e Já Ouviu esse Disco no Instagram, tem link pra você clicar aí. E também tem o grupo no Telegram, que você entrando lá, você também vai receber os episódios lá pra você comentar e tal. Tem um link aí, no onde você estiver ouvindo, vai ter o link... grupo do Telegram, você clica e cai lá. E tem as redes sociais do Pensador também, eu vou deixar aí pra você seguir ele e o Teatro Escuro. Aí. E é isso, né? E é isso aí, né, Pensador? É isso. Acho que foi um primeiro episódio excelente, cara. Apresentação, né? Pro povo entender qual vai ser a dinâmica. Eu, por mim, já puxava um corote aqui e já começava a gravar outro. Mas, infelizmente, tem coisas pra fazer, né? Tem coisa pra fazer na vida. Então é isso. Muito obrigado. Fique aí com o Falling in Reverse. E a música Watch the World Burn. Exatamente. E logo estamos de volta aí pra trocar mais alguma ideia aqui sobre música, mundo em geral e afins. Valeu, valeu, um abraço a todos. Até mais. Falou! Yeah. I got voices in my head again. Tread carefully. And I don't medicate, it helps me temporarily. I got problems, I got issues, yeah, apparently. Trauma that I'm burying, I think I need some therapy. I battle depression, I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past a point of no return, fuck being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson, yeah. I actually battle my demons and shallows. It's swimming the deep and the creep in the shallows. I'm lost, gotta admit that I'm living the life that I've always wanted. But it comes to the cause, yeah. They're licking the charms, they're fixing to rip me apart. I'm swimming with sharks, I'm lifting the bar. I'm lifting the end of the stars. I'm like a shot of adrenaline mixed with some Ritalin. Started a battle, but bitch, I'm a finisher. Think you could stop me, not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive. Picking my voice and you're picking apart. Tripping on nothing, just getting the car. Gripping and ripping and sticking the mark. I'm tipping the charts. I got enemies trying to get rid of me. Evil tendencies are fucking with me mentally. I got people that don't like me in the industry. I can feel your energy, you were not a friend of me. Cause I have been to places that you never wanna go, yeah. I got dirt on people, but they act like I don't know, yeah. I can do some damage, but I'll never rock the boat. All it takes is one post, yeah. With some full of dominoes, yeah. You'll never get rid of me, too many enemies ripping my imagery. You know my history, it ain't a mystery. Put every enemy out of their misery. Somebody send me some positive energy. I'm about to go dark, I'm about to go dizzy. Into the darkness, into infinity. Shut you motherfuckers up, you listening? Stacking every little pretty penny that I'm getting, and I'm never giving in to anybody. Always winning, never kidding. When I die, I'm taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see a simple. Yeah, my motherfucking god, you're a light gone. I'm a time bomb, I'm a vibe wrong, it's my fault. I'm killing syllables with a letter of fillable. I'm a lyrical, typical, super villain, I'm venomous. And I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain and sorrow.